os amantes já adormeceram e todas as palavras já se calaram. Já não vive o mundo em que se perderam, nem as madrugadas em que se amaram. Vai! Quero sentir, quero ouvir. Estúdio 3D, Integravações. Seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe, e deixa que amanhã junto nos encontre, e que passe a ser vida que hoje é só sonho. Cadê você, vai? E que se acabem os segredos, e que se aumentem os desejos. E assim enquanto eu te beijo, mude o destino por um... Deixa o swing te levar, vem com a chicana, venha! Que meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto. Vai! E assim enquanto eu te abraço, me aperte em seus braços por um minuto. Solta a voz! De um jeito que só você sabe, sabe. De um jeito que só eu sei. Aqui é chicana. Vamos embora, mesa de bar 3.